Nos teus olhos vi o sol nascer. Promessas feitas, mas não pude entender. Entre risos e abraços nos perdemos. A amizade ficou, mas o amor já não temos. E eu grito ao vento, na sombra do que fomos. Ecos do amanhã, perdas que não somos. Desilusão me abraça, mas eu não vou esquecer. Cada lágrima que cai é amor que não pode morrer. Caminhando por ruas que falam de nós, memórias dançam, mas o futuro é atroz. Na solidão eu busco o calor, amizade sincera, mas me falta o amor. E eu grito ao vento, a sombra do que fomos. Ecos do amanhã, perdas que não somos. Desilusão me abraça, mas eu não vou esquecer. Cada lágrima que cai é amor que não pode morrer. E se o tempo apagar as marcas que deixamos, ainda assim vou guardar os sonhos que sonhamos. Entre risos e lágrimas, nosso laço é eterno. Mesmo longe, mesmo triste, te levo em meu inverno. Eu grito ao vento, na sombra do que fomos. Ecos do amanhã, perdas que não somos. Desilusão me abraça, mas eu não vou esquecer. Cada lágrima que cai é amor que não pode morrer. Este é o tempo a apagar as marcas que deixamos. Ainda assim vou guardar os sonhos que sonhamos. Perdas e memórias dançam na canção.